Vou seguindo ao avesso do que quero. Limites fictícios entre regras e critérios. Sincero, descrevendo versos como esse fim. Jogado a própria sorte, improvável pra mim. Ilusão, vou seguindo ao avesso do que quero. Limites fictícios entre regras e critérios. Sincero, descrevendo versos como esse fim. Jogado a própria sorte, improvável pra mim. Sistema de cotas, só favorecem os boias cocotas. Governo vira as costas, metas apostas, ideias opostas. Compromisso fictício feito gato de botas. A vida é um eterno contar de notas. Sinonotas, altas notas, consome, corrompem senhores e senhoras. Ao passar dos anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, vou pulando janelas ao fechar das portas. Deus escreve certo, por linhas tortas. Meus versos tortos descrevem protestos e memórias. Derrotas e glórias fazem parte da minha parcela influente na história. Necessidade transforma fracos em guerreiros. E meio anseios, necessidade vem dos erros. Não só dos acertos e o que vejo. Degradação entre os povos, conflitos religiosos. Brasil, emprego versus desemprego. Jovens tempos ociosos, curiosos, mapeiam o gueto com outros olhos. Nem sempre se diz um de nós, se traduz em um dos nossos. Ilusão, vou seguindo ao avesso do que quero. Limites fictícios entre regras e critérios. Sincero, descrevendo versos como esse fim. Jogado a própria sorte, improvável pra mim. Ilusão, vou seguindo ao avesso do que quero. Limites fictícios entre regras e critérios. Sincero, descrevendo versos como esse fim. Jogado a própria sorte, improvável pra mim. Antes que a minha constante ultrapasse o passe, o time na evolução em diversas frases e bases. Verdades adversas em diferentes cidades. Prioridade, ser terceiro no mundo onde só o primeiro equivale. E equivale no eterno vale da sombra da morte. Me comove, os que se acomodam só desejam sorte. Harmonias reduzidas a simples hipóteses. Nem todo o conteúdo de Platão e Sócrates resumiria o problema do povo que vive em parênteses. Histórias divididas, refletidas em gênesis. Frequentes, existentes, questões. Estáveis feito vulcões. Drogas tornam sinônimos, barracos e mansões. Prisões, camufladas em opções e fraudes. Vou levando a vida no eterno freestyle. Improviso eterno em busca de minhas verdades. Tranquilidade interrompida, rivalidade e vaidade. É um abraço, desespero dos falsos, espera dos próximos atos. Fatos eternizados em fotos e quadros. Levo relatos sinceros, não rotulados em dicionários. Ilusão, vou seguindo ao avesso do que quero. Limites fictícios entre regras e critérios. Sincero, descrevendo versos como esse fim. Jogado a própria sorte, improvável pra mim. Ilusão, vou seguindo ao avesso do que quero. Limites fictícios entre regras e critérios. Sincero, descrevendo versos como esse fim. Jogado a própria sorte, improvável pra mim.